Squire 2, Hospital Building. Yes. 3-3-3-4-G-S-O. Yes. 1-4. 4-3-3. Oh, Salvador, bom dia, Azul 5001, passando 1100. Azul 5001 é o controle, suba sem restrições para o nível de cruzeiro. Ao passar 2000 pés, inicia a curva direita e voar letra. Azul 5001. Após 2000, direita letra, Azul 5001. Afirmo. Essa informação decolou a sua frente, a aeronave da companhia, o voo 9730. O equipamento é um ATR, ele está a 6 milhas, passou no nível 70, voando para Porto Seguro. Ciente, muito obrigado, Azul 5001. Guardiada. Polo 723, desça para 4000 sem restrição. Os 3-0, controle 1-9, decimal 8, bom voo, boa noite. Olá, decimal 8, gol psicológico. Yeah. 723, desça para 2000, autorizado IELS. 2000, autorizado IELS, velocidade. Piano 312, 6212, para desculpar. Para 3000, voo e 12. 3000, voo na 6212. Oito meia oito, oito dona. Decolagem dano zero, vento no 30 graus com 09 nós. Iniciar, pelo. Plano 6212, desça para 2000, livre LF. 2000, livre LF, que é 202. Controle, vai nós com 868, na sexta cruzão, 50. Com 868, Salvador, desça para 6000, voe direto Duna, 1014. 14, Duna, 612, Azul 5001, chame Recife, frequência 13325. 3325, bom dia, Azul. Chama controle 119, decimal 8, tamo voo, boa noite. Boa noite, senhor. Controle Salvador, Papa Tranco Ciasca, aquilo transfere para o fio da Coral. Serra Lógica Arquilo é o controle, está em contato. Radar após 2000, direto Coral. Após 2000, direto Coral, aquilo. Na final, reduz a chega pré em torre, 118 lado C. 395, boa noite, 72. Pelo 6212, descendo para 2010 com ILS autorizado. Autorizado, 6212. Esse é o 8868, desça para 2010. 2010, 868. 3, a porta sempre com 3 checado, altímetro 10, 14. Confirma o 723? 2-3 livre pouso, picha 10, vento 1, 3, 0 graus, 1 dúzia nós, 1, 2 nós. Pouso a 10, 1-7-3. autorizado a aproximação e ele. 868, Laranja, tá autorizado. Você checa o trem, chame torre, 1895. 695, autoriada, 2x2. Rio 4107 é o controle, desça para 5 mil pés, ajuste 1014, voe direto do Lula para o ILS. Desça para 14 do ILS. Eu mando. Salvador. Rádio 4959, livre 4, 4, 5, Sol e Índia, ponto de espera, chamando torre 1895, 1014, no ajuste valor. Pátio, mando lá, chamar 212, aguarde, pista livre, altímetro no 014. Prosseguindo, o voo INS, o Xanaia 6212. Boa noite, o 3600 da Sandra, chama até 170 com a informação Bravo. 3600 ao controle, desça para 6000-1014, chegada Mário. 6000-1014, chegada Mário, o 00. Azul 4107, 5 graus de energia, habilitado a vaca. Livre. 212, livre pouso, pista no 0, vento 120 graus, 1 dúzia nós, 12 nós. Trazendo o pouso da 0, 2 a 3. 1-1, portão 11. Celso, Alfa, Juliette, 1-1, tá aguardando o golpe no 723. Minus 730, control. 730. Through the service terminated, contact the... Ilhéus, 1201. 1201. Olha só o azul, 9730. Postman 4959 da Azul, tá visual com tráfego na curta final no zero. Pode passar do tráfego na curta. Tráfego ao Airbus 320 da Avianca, pois ali mantém cabeceiro no zero, Azul 4959. Motor. 134 da Gol Maceió, está autorizado nível 350, recomenda 10 curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, depois Caju, prossegue direto Maceió. Aciona 5574, controle 119, decimal 8. Autorizando o aeroporto Maceió, nível 350, decola da 10, curva esquerda, pista Jamo, Caju, Caju, Maceió, 5574, transponde o ponto 398, com 1134. Aeto, portão 2, chame pronto, gol 1134. Vai chamar. Solo Salvador, vai chamar 6224, autorização Aracaju 230. Boa noite, 24, tem 190 aprovado, aguarde coordenação 230, preenchido só um minuto. Copia 190-6224. 224, tem 190 aprovado, via Golf 677, decolada 10, curva esquerda, subida Conde, aciona 5566, controle 119, decimal 8. 390 para Aracaju. Golf 677, decola da 10, curva esquerda, saída Conde 5566, transponder 1198 é o controle do Xanar 6224. Ótima 224, portão 3, chame pronto, pushback. Vai reportar 6224. noite, Canaré 2, ao 2 inverso. 2621 Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, cai atento da 2, ao 2. Graus, uma dúvida, nós. Ah, você decolar então, no zero azul, 4-9. B8 na final, cheque o trem, torre 1-1-8-9-5. Tchau, até mais. Oi, boa noite, bom 868, final. Boa noite, 868, altímetro 0 no 4, 614, tá baixada travada? Afirmativo. Pura pouso, pista 10, vento 120 graus, com 1 a 2 a nós, 120 nós, gol 1-8-9-8. Pode, respondo. Azul 4107, desça para 2000. 2000, retornando, zona 4107. 3600, desça para 3000. Gol 1098, desce para 5000. 5000, gol 1098, 98. Controle Salvador, muito boa noite. Azul 4959, Coral Defense. 14959, controle, contato radar após 2000, direto coral, suba sem restrições. Após 2000, direto coral, sem restrições, azul 4107, livre aproximação ILS. Livre, 4107. Boa noite, boa noite. Solo, eu... Correio de Angulo 134, 282, respeito o Paranel. Correio de Angulo 134, chame táxi. 5.014, chegando a bomba. 8.014, chegando a bomba, 127. Desça para 6.014. É, desça 6.014. Passarelo 2224, transfere, feche a aprovação, bravo. Sargento 2224, controle, desça para 5.014, voando mar e chegada a mar. 5.014, chegada a mar, 716, Rui Duna. Boa Duna, 716. Corpo de lógica, aproxima-se de Coral, serviço já está terminado, chame Léo 1201. Patrão, o Golf, que lógica é o controle, Salvador. Serviço já está terminado, chame Léo 1201. BR-98, velocidade a partir de agora, 210, desça para 2000, livre LS, número 3. Velocidade 210, descendo para 2000, autoridade LS, gol 190, na via. Zul 9716, Juano Duna, desça para 4000. Duna 4000, também. 4107, Martinal, checa 30, Torre 1895. 1895. Colocou 1134, instruções para o táxi. 2 horas e 11, autonomia para o alternado Salvador, COB 154. Direita, Indy Alpha, Pontifero 1-0, Torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0 no 4, gol 1-3-4, bom voo. Direita, Indy Alpha, no Pontifero 3-8-95, pelo 14, obrigado por trabalho, 1-1-3-4. Salvador Azul 4107, faça a escola de estado. Norte Azul 4107, o vento 130 graus com 08 nós, altímetro 1-0 no 4, tem livre pouso e pistão 0. E faz 4107. 3600. Cliente cheque 31-1-1-8-5, aeronave 105 milhas. 895, boa. Boa. Um 3, desça para 5.000. 5.010 com 1.014.07. Vamos, boa noite. Alfa Juliette, remota 1-3, pátio principal. Alfa Juliette para remota 1-3. 0 vento 1-3, 0 graus, com 1-0 nós, com 10 nós. Ok, ele pôs 1-0, com 1-0, 9-8. Companhia na cota final, após a linha mantém cabeceiro no 0, gol no 1-3-4. Após a passagem do traço, a linha mantém cabeceiro no 0, gol 1-1-3-4. Controle Salvador, aos 1-9-3-4. 1-9-7-34, desça para 6.000, ajuste 1-0-1-4, chegada a mais. 6.000-0-1-4, Mari, está modulando na 119.8, não consigo não, 208. Ok, a gente está operando a 119.8 durante todo o turno de serviço. Eu tenho sido colega lá de Recife, que houve uma mudança, ele não se ligou ainda. Beleza, obrigado. Período 224, está autorizado em LS. Gente, autorizado em LS, 224. Afirmo, visual 6234. Máximo, 0, Tem ali pronto, cabeceiro 1-0. Tem, chamando passagem do azul, agilizando, autorizado a linha de manter a 1-0-6-2-7. Controle, boa noite, esse é o Lolo 1-3-4, cruzando 2-500. O 1-1-34, Salvador, a senhora é identificação. O 2-7-1-3, direita, corrijo, esquerda. Pro 1-4-0 para o localizador, livre LS, é guarda de transferência. Esquerda 1-4-0 para o localizador, está reduzido o azul 2-7-1-3. O 11-34, contato radar, passa 035, 3-500, suba sem restrições, cabe. Sem restrições, obrigado. Serito 2-2-4, na final, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. Primativo, ponteiro 2-2-4, 2-2-8-9-5. 3-1-2, retoração para sequenciamento, esquerda pro 030, desça para 2000, limite ao localizador. Esquerda 030, 2000, limite ao longo, 3152. Azul 9734, início de detonação para o sequenciamento. Esquerda pro 040, desça para 2000 pés, limite ao localizador. Está passando 10.000, reduza para 2100. Reduzindo 2100, 040, descendo para 2000, o azul 9734. No meio, solo 04, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Solo direita, decimal 1, azul, 97 no meio. Alinhando e pronto, 62, 64, 7. Deixando 6224, vento 130 graus, com 12 nós, 12 nós, livre decolagem, pista 10. Passarinho 2224, passou o senhor baixado da base. A gente aguarda autorização de pouso, 224, continua a aproximação. Enche 224. Portão é 03. Alfa Juliette, posição 03, azul 97 no meio. Localizador azul 2713. Presidente, reduz o cheque trem, chame torre 1-1-8-9-5, azul 2713. Reduzindo 2-8-9-5, azul 2713. Servidor 2-2-4, ajuste no 0-1-4, o vento 1-3-0 graus com 1-12 nós, 1-2 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Deixa eu ir, pouso 1-0, 2-2-4. 224 da Chanel, Polo 06, controle 1-1-9, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 1-1-9-8, grato, boa noite, 6-2-6-4. Foi Salvador, azul 2-7-1-3, estabilizado no LF. Boa noite, 2-7-1-3, número 2 na aproximação, guardando pista livre, último, 0-1-4. 1-0-1-4, 2-7-1-3. Chame Recife, frequência 12545. 12545, para a gente. Control 9734, direita 080 para o localizador, livre LS, aguarde trecho dela. Direita para o localizador 9734. A proa é 080 para o localizador 9734. 080 para interceptar o local 9734. Final, checa trem, torre 1895. Ok, 1895, standby, trem, 3 anos 3. 3 atento, 2224. Está agora 7 milhas para o externo em aproximação, chefe trem redução, torre 1895. Ainda com o trem em cima, já estabilizado o azul 9734. Ok, troca para a torre. Frequência 183. 1895. Centro 152, o vento 130 graus com 1 dúzia nós, 1 2 nós, tempo de autorizado, pista no zero. Livre voo, pista no zero, da Terezona. Torre, Salvador, 9734, azul. Pessoal 734, é ponto Simbra. Machado travado, altímetro no zero, no 4. Possível coordenar nível de voo, 230. 2793, virou? Pode, 2793, Alfa, Kilo, Pátio 3. Pátio 3, eu tenho atualizador. Alfa Kilo Pátio 3, atenta ao validador 2713. 6224, está autorizado pelo centro, nível 230, chame Recife 2545. 230 autorizado, 2545-6224. Baixada travada, azul 9734. Enche agora de pista livre. Aguardando. Solo 13, à direita na Fox, Solo 21, decimal 1, boa noite. Na Fox, 21, boa noite, na 31, faixa 3. Boa noite, na 31, 52. Boa, na 352, Alfa Juliette, remota 12, pátio principal. Alfa Juliette, 12, na 31, 52, pátio principal. 09, nós. Livre pouso 9-7-2-4-2. Identificação, sem restrições, deixa para 2 mil pés, ajuste no 04 e na prova de Duna. Duna direto, 04, 2 mil pés, muito obrigado. Ana 258, tem condições de manter a previsão da cidade de Duna? É a firma, tem condições. Thank you. 4, Alfa Ciro parte 3, prevista 03 Lima parte 3, atento ao balizador. Azul 9734, 03 Lima, posição. 03 Lima, obrigado. Palma e Juliette Eco Tango, boa noite, deixa a Damar e deixa para a nível de voo 050, ajuste no 04. Deixa a torre, dia mais, com a informação Bravo e Juliette Eco. 3228. Transporte. Próxima, 3228. Cruzado 180 para a Vitória da Conquista. Recolha da pista 10, e da Arbor, após a Arbor Elefa. Após Elefa conforme rota. Controle 119.8. Transporte 5004. Nível 1980, 190 A, O, LF, após o carro do plano, 119.8, a porta do instalador, canal 5004, passa 2222. 2222, com o atendimento correto, embora o feedback somente.